Boa tarde a todos e a todas. Eu quero iniciar dizendo que eu também sou funcionária pública há 31 anos. Não vou receber uma placa porque sou funcionária pública há 31 anos na Prefeitura de Cubatão. Mas eu tenho 31 anos como servidora pública. Estado, município, trabalhei no município do Guarujá, município de Santos, Escola Popular, Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura da cidade de Cubatão. E eu quero inicialmente aqui, em seu nome, Haroldo, cumprimentar todos os representantes do governo, saudar a presença de todos os representantes do governo aqui e dizer que é verdade. Eu lembro muito bem do caminho. Ele entrou dizendo que ia entrar no coral. Eu até me animei porque eu tenho meio que um complexo. Olha mais isso, players, não vai eu, né? Eu tenho meio que um complexo. Eu não sei cantar, sou desafinada pra caramba. Aí eu vi o coral no começo. Assim que vocês estavam ensaiando, eu falei, eu vou entrar, ver se eu me afino, né? Então, mas é quem sabe, né? E eu vi toda aquela empolgação, o Renato Haroldo falava que queria voltar, e agora, olha, você deu a palavra, parte de cumprir, porque nessa sociedade e na vida, na história de vida de cada um de nós, o que vale mais do que dinheiro no banco é a palavra das pessoas. Cumprir. Eu quero... Então, cumprimentei todos os representantes do governo. Quero cumprimentar a Maílce, o coral do município de Cubatão, todos os servidores e servidoras que estão presentes aqui neste evento, porque eu acho que quando você passa 10 anos, 20, 30, eu fui informada pelo Haroldo que pela primeira vez nós temos um funcionário aqui com 40 anos de serviço que vai receber uma placa. Quem é? Está aqui. 40 anos. Aqui. Levanta, por favor. 40 anos. Tá, 40, você conheceu minha vozinha aqui. Você tem café na copa da cozinha, né? Walter Xavier de Oliveira, né, Walter? Era uma vida inteira dedicada ao serviço público. Bom, eu quero parabenizar a todos vocês e dizer que, além de todo esse trabalho que o Haroldo falou, porque o servidor público, ele não é um trabalhador qualquer, é muito mais do que isso. Ele é que atende na saúde, na educação, que atende as pessoas, principalmente as pessoas que mais dependem do poder público, aquelas que dependem do poder público. Portanto, é a parte da sociedade mais sofrida que passa pelas mãos de vocês. Muitos deles... Às vezes ficam aborrecidos, chateados, e você acaba escutando um monte de coisa, vai para casa aborrecido, e no outro dia você está lá de novo, com o espírito aberto, para receber, para atender cada uma dessas pessoas que procuram o público, que procuram o servidor público para resolver algum problema, para tratar de um determinado assunto. E por isso essa grande distinção entre o trabalhador geral e o servidor público. E quero também deixar registrado aqui uma coisa que nós precisamos mudar. Ao longo dos anos, e Cubatão não foi diferente, eu vou dizer uma coisa aqui que não vai agradar muitas pessoas. Eu já aprendi a lidar com isso, eu acho que lidou muito com essa questão das críticas, não sou unanimidade, não pretendo ser, e todo mundo sabe o quanto eu repudio o que fizeram com o Cubatão ao longo de anos. Salários que chegaram a 100 mil reais e quantos funcionários trabalham para ganhar 1.000 reais. Repudio veementemente. Eu, numa certa ocasião, estive na casa de um funcionário, era época de tal, e tinha o Papai Noel, nós colocamos a casinha do Papai Noel aqui, e tinha as crianças que iam entregando as cartinhas, e ficavam naquela imensa entregando as cartinhas. Eu olhei e falei, puxa vida, né? Cada uma dessas crianças carrega no coração um sonho, um desejo, uma vontade tão grande de que o trabalho exista e que aquilo que ela escreveu na caixinha, e que muitas vezes ela escreveu, arrumou, consertou, que aquilo se realize. Daí eu pedi para pegar todas aquelas cartinhas e nós nos reunimos com os secretários e alguns comerciantes e compramos todos, absolutamente todos os presentes que foram citados nas cartinhas. Tinha bicicleta, tinha notebook, tinha tudo ali, bola, tudo. E nós compramos, e para não ficar uma coisa assim, tudo é na base da política, né? Tudo é uma troca, tudo eu te dou, que amanhã você me dá, é uma que a gente tenta desconstruir aqui, tem um esforço, nós temos feito um esforço enorme para desconstruir isso. Foi o Papai Noel que entregou, o funcionário único, Fernando, que se veste com o Papai Noel todos os anos. Então, ele colocou na caixa e foi. Teve um caso que eu fui visitar, né? O Papai Noel foi legal, não fui eu, mas eu fui lá visitar. E era a casa de um funcionário público do município de Cubatão aposentado. Ele mora no, logo atrás da ponte da Água Fria, num barraquinho, todo caindo. A casa super limpinha, ele estava, ele, a esposa, a filha, tudo limpinho, arrumadinho, um barranco assim, a casa quase caindo, e ele é aposentado da prefeitura de Cubatão. Eu volto, né, para a nossa história aqui do nosso cotidiano, de tantos papéis que assinamos todos os dias, de tantos processos que nós avaliamos todos os dias, e aí você vê que eles chegaram, não a 15, não vou nem falar do 15 que é o teto, 100 mil, 102 mil reais. Aí você imaginando o quanto houve injustiça ao longo destes anos. Agora, a injustiça não foi praticada pelo funcionário. Naquele tempo era que as coisas funcionavam e os salários chegaram a esse ponto. Agora, em detrimento de uma grande maioria que sofre. E eu vejo isso, porque quando a gente conversa bastante sobre isso, a vaga de pagamento, o Rafael bem, o quanto tem funcionários públicos endividados, empréstimo no banco, aí quando chegou a elite, cai, tira o empréstimo daqui, tira uma pensão alimentícia, tira não sei o quê, não sobra quase nada do salário deles. Então nós temos distorções imensas para corrigir. E que foram, ao longo, elas foram se consolidando ao longo de muitos anos. E não vai ser com pouco tempo que a gente vai conseguir resolver isso. Demora um tempo também. Então, eu lembro que nós assumimos o governo, nós tínhamos o D10 e o F1, ou é F10? D1 e F10. Tinha o D1 e o F10. O mesmo, faz a mesma coisa, a mesma função, salários diferentes. E a procuradoria, pilhas de mais de 1 metro de altura dos funcionários da justiça, tentando que fosse ajustado esses salários. E pode ser que nunca tivessem conseguido ou não, ou conseguido não levar, não sei. Foi no primeiro ano de governo, nós estávamos na crise, deslizamento, enchente, incêndio, sequestro, porque foi no nosso governo, de fato, que pela primeira vez na história de Cubatão houve um sequestro que não voltou aos cofres públicos, de quase 20 milhões de reais. Mas nós sentamos e fizemos a opção de fazer a primeira justiça. Nós equiparamos e acabamos com aquela diferença. Isso representava, na época, quantos funcionários, Aldo? Aproximadamente 640 funcionários. 640 funcionários públicos. E nós fizemos isso. Desde o primeiro ano de governo, nós temos montado uma comissão de funcionários para rever o plano de cargos e salários. Sem nenhuma fantasia, sem nenhum milagre. Para saber que você tem que arrumar uma história. E aí montamos uma comissão formada por funcionários públicos. Eu lembro que eu disse assim, pode colocar tudo no papel, coloca todos os seus sonhos, tudo que você quer. Ah, não fica discutindo se é constitucional, se é constitucional, se pode, se não pode, tem dinheiro, não tem. Coloca. Depois a gente vai ver a parte jurídica, depois a gente vê a parte financeira. Então, primeiro o sonho, tudo que é que você entende justo, que vai ajustar a vida de todos os funcionários, ao longo desses anos todos. Né? Depois a gente vê juridicamente, depois a gente vê financeiramente. Porque financeiramente, um ajuste, não dá no ano, você vai. Você tem uma meta, que é onde você chegar, vai arrumando, vai acelerando. E esse pronto é uma das coisas que mais me incomoda no governo. Porque quando eu pego o programa de governo nosso, e nós prometemos as melhores escolas, elas estão aí, prometemos o netbook, estão aí, prometemos arrumar o Parque Anílimas, está aí, o cinema está saindo lá no Parque Anílimas, sala de arte, de música, de dança, prometemos o melhor transporte, o transporte está aí, prometemos as praças, elas estão sendo consertadas, centro odontológico, os IANs são na cidade. Mas uma coisa que ainda me aperta o peito é que a gente não conseguiu ainda, a despeito de muitos acertos que nós fizemos na área da educação, nós reconhecemos a jornada integral do professor, uma coisa extremamente injusta que nós fazia. O professor trabalha dois períodos, descontava da elite dele para a Caixa, para a Previdência, descontava os dois turnos, mas na hora que ele aposentava, pagava só a metade. Nós não precisamos responder isso na Justiça. Nós começamos a pagar integralmente. O professor tinha jornada, tinha contribuído, e nós começamos a pagar jornada integral do professor. Então, coisa que a gente foi fazendo, é muito mas eu vou observando ao longo do tempo, né, que distorções. E, só para finalizar, para poder compartilhar um pouco com vocês, das etapas que a gente vai passando e vai buscando, né, para conseguir encontrar um caminho mais justo. Mandei para a Câmara de Colão o que nenhum prefeito mandaria, porque hoje quem está governando a cidade sou eu, junto com essas pessoas que foram aliados na campanha. Mandei um projeto de lei para cortar na própria carne, o que ninguém fazia, porque era assim, tem 200, então 200 cargos de chefia, e aí o funcionário não tem aumento, não aumenta o salário dele, não aumenta nada, então fica todo mundo desesperado querendo ter uma chefia. Era o único jeito de aumentar o salário um pouquinho. Mais 200 e os outros? 3 mil e pouco. Nada? E aí mandei à Câmara pedindo o fim das incorporações, que foi o que levou os salários a serem uma bola de neve. O fim das incorporações. Ou seja, eu disse, no meu governo, as pessoas que trabalham comigo e que são de carreira, está aqui o Milton, o Rios, o Rafael, tantos outros funcionários que têm chefia no nosso governo, mas eu disse a eles, vocês vão ganhar a chefia durante o período que exerce a função, pois não pode incorporar. Porque se essa política continuar, vai chegar um dia que vocês vão buscar o erro da aposentadoria e não vai ter. E a gente tem que ter esse olhar para frente. E já está difícil. E aí pedi para cortar. A CAM não aprovou. Para rejeitar. E aí, com este dinheiro, é dinheiro de fazer o plano de cargos e salários. Por quê? Hoje é dia 26. Hoje é dia 26. Hoje, vários funcionários estão incorporando, usando o N dele, e estão incorporando sexta parte, estão incorporando chefias. Hoje, amanhã, no dia 27, também. Depois da manhã, dia 28, também. Ou seja, mesmo que não dê um centavo de reajuste, a folha está subindo todo dia. A folha sobe, a receita não. E aí, a justiça vai ficando cada vez maior. Então, tem pessoas que eu fico assim, dá o peito de vez em quando. Duas pessoas, na mesma função, um com 20 anos, o outro também. Um chegou no salário de 20, o outro me impulsa. No mesmo, sim, justo. Eu não consigo ser feliz vendo o outro infeliz. Mas eu tinha uma fala que o Martin Luther King repetia muito, isso, né? Quem é livre quando todos não forem livres? Assim, como é que a gente pode ser assim, que está feliz, meu salário está bom, está justo, e meu amigo está morando lá, barranco, quase caindo? É preciso mudar isso. E tem jeito de mudar, a gente tem que cortar mesmo as incorporações para que a gente possa ter uma política justa para o conjunto do funcionalismo público em geral. E nós, no nosso governo, a despeito da crise toda, da queda de receita, porque nós governamos hoje com o mesmo que se governava em 2007, a receita não aumentou. Tem gente que diz, ah, tem 1 bilhão de orçamento. O orçamento do Tesouro de Cubatão hoje é em torno de 555 milhões de reais. O restante foi recurso. A gente conseguiu no Ministério, com emendas, com deputados. E olha que eu trabalhei muito para conseguir emendas. E nunca a cidade teve tantas emendas, as praças todas saindo, campo, não sei o quê, e carmelinhas, que diz que é 50 milhões de reais. É emenda do Ministério, emenda de bancada de partido. Nós conseguimos muitas emendas e por isso chega a esse valor, desde que a gente concretize estes projetos. Mas ainda, acho que só vou me sentir feliz mesmo, realizada neste cargo, o dia que a gente conseguir ter uma política salarial mais justa para o conjunto do funcionalismo público. Então, e esse momento que eu estou compartilhando isso com vocês, gostaria de poder, no dia de hoje, dar uma boa notícia para vocês, o que eu hoje não tenho para dar, né? Mas que o plano de cargos e salários ainda não é uma coisa enterrada, a despeito de eu ter recebido dezenas e dezenas de documentos de funcionários públicos dizendo assim, eu não quero o plano. E sendo que nós chegamos a dizer assim, quem tem mais de 25 anos, indiretamente já tem 10% de aumento. Só isso, eu acho que já era um motivo para dizer, eu quero o plano, continuo com o plano e continuo com a luta termina. Você ganha um pedacinho e continua lutando por mais. Então a gente não vai jogar fora o que você tem na mão. Você ganha, pega aquilo que você tem e vamos continuar. Porque a gente não vai ajustar de uma vez só, vai precisar de um tempo para ajustar. Né? Mas enfim, gente, governaram isto, trabalhar isso, mas muito especialmente cantou aqui o nosso coral. Nós, como dizia também Paulo Freire, gente foi feita para ser feliz. Então não é para ficar amargurando o que a gente deixou de fazer, o que a gente não fez, ou mesmo o que a gente fez. Né? Se a gente fez, se erro, se foi acerto, não dá para a gente ter um balanço na nossa vida e ficar o tempo inteiro se culpando pelas coisas. Dá para a gente olhar para frente e dizer como que a gente quer caminhar, de que jeito a gente quer caminhar, para onde a gente quer. E eu acho que a direção é sempre para a gente buscar ser mais justo, mais humano, mais feliz, para lidar com os nossos próprios problemas, as nossas próprias emoções. E muito especialmente quem é funcionário público, que tem que lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas angústias e com a angústia de tantos outros que procuram vocês. Portanto, parabéns a todos vocês por esta garra de tantos anos de dedicação, de empenho, de amor e de ser servidor público. E diferentemente do que a mídia há alguns anos vem colocando, que funcionário público vagabundo não trabalha, estatizando, querendo terceirizar a mídia pública. É diferentemente disso, é o funcionário público que ajuda a construir uma sociedade melhor e mais justa. Eu posso ser a melhor prefeita da cidade. Quem operacionaliza são vocês. Se vocês não ajudam, se vocês não fazem, se vocês não colocam a mão na massa, nada acontece. Portanto, em meu nome, em nome de todo o governo, em nome da nossa cidade, eu quero parabenizar e agradecer a vocês por esse tempo de dedicação, empenho e amor pela cidade. Muito obrigada.